Ação e Reação. Livro, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espírito André Luiz falando da lei de causa e efeito, que existe, que Jesus diz: quando voltar, darei a cada um de acordo com as suas obras, quer dizer, as obras de cada um. Pode estar vendo no mundo espiritual como acontece quando a gente chega do lado de lá, sabendo ou não sabendo que a lei existe. Se na Terra ninguém pode alegar a ignorância da lei para defender-se de erros que pratica, quanto mais na vida espiritual. Bom, eu vou ler direto, entrar direto aqui no comentário, mas tem que resumir um pouquinho. Depois de receber uma porção de espíritos recém-chegados da Terra, tinham falecido há pouco, e outros que já estavam lá no astral inferior há bastante tempo, mas que não mereciam ser socorrido até que limpassem mais seus espíritos, eles saíram para visitar, saíram da Mansão Paz, para visitar a região em volta à Mansão Paz. E viram que estavam cercadas de espíritos em sofrimento atroz, homens, que espíritos tinham sido homens, mulheres. Começaram a perguntar: por que vocês não estendem mais os muros da Mansão Paz? Aí a turma, os guias espirituais lá, explicaram que não era possível, que aqueles espíritos que não estavam lá dentro, que não estavam merecendo ainda. Os socorridos eram espíritos inconscientes, devedores da lei de causa e efeito, mas estavam lá fora, não eram só isso não, eram insensatos e rebelados. Iam fazer confusão dentro da Mansão Paz, que é ficar arruinado e não ia poder socorrer os que precisavam ser socorridos. Entretanto, continuou Hilário Curioso, perguntando: tão infortunada a colônia de almas em desajuste, que estão aqui situadas em torno da Mansão Paz, mas fora dos muros, que não merece entrar, como entendi agora, por serem insensatas e revoltadas, rebeladas contra o amor divino? Não sofrerá o domínio, essa infortunada colônia, extramuros, das inteligências perversas, quais as que vimos ontem, no lado oposto a estes sítios? Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis. Inevitáveis. Mas tu tem que se defender lá em cima. Principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores exímios. E depois de ligeira pausa, Silas acentuou: são esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo, em desdobramento mediúnico, no reino das trevas, classificaram como sendo vastação purificadora. Eles saem em corpo espiritual e veem lá em cima como é que a coisa acontece. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. Sim, são espíritos inferiores, esses são demônios, porque são inferiores, né? Torturando o pessoal que chega lá cheio de erros de rebeldia. Mas nem esses ficam desamparados. Olha lá, Mansão Paz e tantas outras mansões no astral inferior, é a bondade do Cristo, de Deus, Jesus, para socorrer aqueles que vão para aquelas regiões por suas próprias culpas. Você não pode largar um louco no meio dos seus filhos pequenos, pode? Entenderam? As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou surpreendido: mas por que diz você flagelação compreensível? E num desabafo, acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Silas sorriu triste e obtemperou. Compreendo-lhe o pesar, meu irmão. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Na mesma leira de terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga recolhe a urtiga que fere. E quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para nós todos. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder e que, voluntariamente surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais, insensatas e monstruosas, que para si mesmas teceram. Nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa, a confundir-se com o nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Imagine vocês numa escuridão, num lugar cheio de gemidos, de gente torturada, de espíritos desfigurados, parecendo verdadeiros demônios, a torturarem-se uns aos outros. De repente, no interior de uma pequena casa, brotava reconfortante jorro de luz naquela escuridão. Poxa, para vocês, para nós, se nós tivéssemos, essa casa seria mais preciosa que um palácio riquíssimo. Cães enormes que podíamos divisar cá de fora, e como é que eles protegem as moradias do bem no mundo espiritual? Por que não vamos fazer aqui na terra proteger os arraiais que Jesus nos entregou, que o irmão Zarur considerou-nos dignos da sua confiança e confiou também? Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxuleante, ganiam de estranho modo sentindo-nos a presença. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela que nos separava do limiar, abrindo-nos passagem. Silas não o apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão em serviço nas sombras, quer dizer, lá no umbral, no mundo espiritual. Há breves instantes achávamos na intimidade de pouso tépido. Aos ralhos do guardião, dois dos seis grandes cães acomodaram-se junto de nós, deitando-se-nos aos pés. Orzil era de constituição agigantada, figurando-se-nos um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos, porém, mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso a caminho de segura regeneração espiritual. Na sala estreita e simples, alinhavam-se alguns bancos e acima deles destacava-se um nicho ovalado, em cujo bojo havia uma cruz tosca, alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha. E lá, a cruz tosca, mas sem Jesus crucificado, né? Que o mestre está liberto para nos libertar. Como diz Zaru, Jesus volta, mas desta vez não será crucificado, não. Antes, trouxe-nos o exemplo do sacrifício máximo, inenarrável, infinito, pela nossa salvação. Agora aparece no Apocalipse com poder e grande glória. Afastou-se Orozio para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana. Enquanto isso, o assistente informou-nos. Orozio é um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo físico. Caiu aqui a caneta. Não tem nada demais, nós estamos conversando. Nada de formalidade, é de coração para coração, com um livro que veio do coração de André Luiz, por intermédio do apostolado Chico Xavier. Sofreu muito o Orozio sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia. É ajudado ajudando. Olha só, vejam só o que eu tinha dito a vocês num dos programas aí anteriores. Se queremos ser ajudados, temos que ajudar. E servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. Aquilo que nós falamos antes. O pessoal, a Mansão Paz, recolhe a turma doente no umbral. Depois eles vão se redimindo, vão sendo tratados pelos médicos espirituais, pelos psicólogos, pelos psiquiatras. E depois também se tornam servidores do bem. Nada de querer que o criminoso se dane. Quem não é criminoso nesse mundo? Temos que ser solidários uns com os outros e nos amparar. É claro que não vamos deixar um estuprador solto, um débil mental solto, um ladrão, aquela coisa toda. Temos que nos ajudar uns aos outros, corrigindo. Não, Jesus, você está perdido, teu lugar é mesmo aí na prisão. E devemos saber também que no mundo material, muitas maldades acontecem. Pessoas querem perseguir outras, arrastam a punições em cadeias, distorcem uma porção de coisa. Não podemos ser cúmplices em nada disso. A misericórdia nos livra de entrarmos nesses pecados, hein? Vive só, Orozio vive só? Perguntei, André Luiz falando, mal sopitando a curiosidade. Silas respondeu, dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal. Comentou Silas, paciente. Mas como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento prestes a serem recebidas em nossa instituição. Quer dizer, existem várias casas pequenas em volta da Mansão Paz, no meio daqueles irmãos que não podem entrar ainda lá, e que deixou a situação, que deixou Hilário indignado, mas Hilário já se acalmou porque ele viu que eles não podem entrar na Mansão Paz, mas a Mansão Paz fez construir em torno dela, a determinadas distâncias, pequenas construções, pequenos edifícios, casas, né? Onde irmãos que também foram tirados daquela região tomam conta de outros irmãos que ainda não podem entrar na Mansão Paz. Mas já estão melhorando, porque há outros que estão jogados pelo chão lá fora mesmo, não tem jeito. Quando eles criam condição de serem socorridos, são socorridos. Quer dizer, a Mansão Paz não abandona ninguém, mas não pode dar além do que cada criatura merece. Senão é aquele negócio, não dê pérolas aos porcos, nem aos cães, porque senão as pisarão, ainda se voltarão contra vós. Quem disse foi Jesus, sabe muito bem o que está dizendo, hein? Não é como certos analistas, críticos no mundo, marxistas ou não, que debocham, fazem sarcasmo de tudo que é espiritual. Ou então, mesmo escrevendo sobre aquilo que pensam, que são as coisas humanas, né, das ideologias, depois tem que ir pelos fatos e desmentirem. Só que eles não chegam, como alguns que têm coragem o fazem, eles dizem, não, estávamos errados, não. Só que eles escreveram, ficam por aí, a gente guarda e sabe que esses irmãos pisaram na bola, né? Jesus não, ele fala o que ele sabe. Ah, Jesus, como nós lhe somos gratos. Os espíritos estão saindo do túmulo no julgamento final, como anunciaste. Mas não como muita gente pensa, vão sair só no dia do julgamento. Não, estão aí dando o recado de que a vida continua. E mesmo nós, eu no meu caso, os outros, quando voltarmos para a pátria espiritual, essas gravações ficarão preparando o pessoal para esse caminho. E nós lá, do outro lado, muito felizes nos sentiremos. Teremos deixado o prolongamento de um trabalho mediúnico maravilhoso. Também nas nossas vozes, que muita gente não gosta de ler, mas de ouvir, gosta. Fica sabendo que a morte não acaba com coisa alguma. E nós temos que pensar como agir aqui para sermos bem recebidos do outro lado. Lá do outro lado ninguém faz bagunça não, hein? Se leem os pensamentos, então quem vai enganar quem? Nesse ponto do entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou com bondade. Orzil, como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu-lhe humildemente. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Ele sabia o que fazia, porque já tinha habitado aqueles lugares, tinha sofrido bastante, mas depois fora recolhido pela mansão paz e se redimira, né? Passou a trabalhar. Percebendo que se referia aos precipícios abismais, que coisa, hein? Abismais. Em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou, e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Nosso amigo esboçou dolorosa caratonha de tristeza e resignação, ajuntando, impossível. Como quem se punha em socorro do companheiro, Silas aduziu. Meus irmãos, os que se agitam nestas furnas jazem, de modo geral, quase sempre extremamente revoltados. E na insânia que se entregam, fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se disponham à conformação clara e pacífica para que, ainda mesmo semi-inconscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. E como se quisesse passar à demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Quantos doentes agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear. Temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica, histérica. Gritaria para valer, louca completamente. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. À medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável odor, quer dizer, mau cheiro mesmo, nos afetava as narinas. Vocês vão ver o que é que acontece com quem usa o mau sexo. Tem que falar porque já é comum isso, né? Pai, mas você é um chato. Ah, puritano. Não, eu não sou nada disso. Agora eu vou dar o meu recado. Lendo aqui o que os espíritos dizem para nos alertar. Você pode pensar o que quiser, meu irmão. Mas, por favor, tenha paciência e escute que daqui depende sua salvação espiritual, de seus amigos. Respondendo-nos à inquirição íntima, quer dizer, à pergunta íntima, o assistente salientou. Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Sim, sim, confirmamos Hilário e eu simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou interrogativo olhar ao encarregado, ao Orzil, né? Daquele oratório de purgação, o qual informou presto, quer dizer, rápido. Informou o quê? Qual era a razão daquele mau cheiro? Na próxima oportunidade, nós ficaremos sabendo. Mas aprenderam a lição, a morte não existe. Vamos nos preparar para a nossa chegada lá do outro lado. Amemo-nos uns aos outros na Terra. Ajudemo-nos uns aos outros. Vamos nos ajudar de verdade, irmãos e irmãs. A única coisa certa neste mundo é que vamos passar para o outro mundo. Cuidado, hein? Não vamos deixar nos arrastar pelas convocações da vida comum. Deus, dizia Zaru, não nos criou para nos matar. Mas não pode carregar a nossa cruz, porque nós mesmos é que criamos as nossas cruzes. Então nós temos que levá-las. Levá-las ao Gólgota, sermos crucificados pelos nossos erros. Mas a crucificação vai depender do nosso comportamento, que existe a lei, ao lado da lei de causa e efeito, provocação e reação, a lei da graça e do perdão. Se formos generosos, Jesus há de abrandar as punições. Mas se formos de verdade, cinismo não, falsidade não, porque o mestre não se deixa enganar. Paulo apóstolo dizia que não podemos nos iludir, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, terá de colher. Se semeamos, vamos pagar logo de uma vez. Ah, é difícil a aprovação, muito difícil. E é o que eu costumo dizer, se é difícil, comecemos já. Não vamos esperar outra encarnação para nos corrigirmos, não. Vamos nos corrigir, vamos nos amar. Porque o amor é a nossa destinação. Afastemos o ódio da nossa vida. Material e espiritual.